nas madrugadas. Suas cordas são poesias nas ruas vazias, por mim são tocadas. O céu é o nosso teto, a lua nos ilumina, as estrelas me inspiram pra cantar bonito pra aquela menina. Viola é um amigo que chora comigo. Acorde o meu amor, vou lhe dizer cantando que esse nosso choro é só por amor. Não sofres paixão, não tens ilusão, tudo é brincadeira. Faz da tristeza uma festa, transforma a dor em canção. Seca os olhos de quem chora no meu peito, agora tudo é emoção. Violão amigo que chora comigo, acorde o meu amor, vou lhe dizer cantando que esse nosso choro é só por amor. Violão amigo que chora comigo, acorde o meu amor, vou lhe dizer cantando que esse nosso choro é só por amor.